Pronto, o primeiro ponto é a formação da banda. Gostaria que vocês falassem um pouco de como surgiu a ideia, quem foi o principal responsável pela formação de cada um dos grupos, onde começaram a ensaiar e as aventuras que viveram no início. Acho que vocês conseguem controlar melhor isto. Assim, o Monstro Mau surgiu em 2004, no fim de 2004. Durante esse ano houve uma altura em que quer eu, quer o Nick, quer o Alex fazíamos parte dos Big Fat Mama, e o baixista dos Big Fat Mama na altura teve um acidente, partiu-se todo, clavículas, pulsos e tudo. Então fizemos uma série de concertos com o Tó e aí ficamos a conhecê-lo e a tocar com ele, e desde esse momento eu, o Nick e Alex ficamos a pensar, pá, temos que nos juntar, falamos todos a mesma língua, temos uma unidade fortíssima, temos que fazer qualquer coisa. E no fim outubro, talvez no outono de 2004, começamos a pensar em algumas coisas, até que por fim, em dezembro, realmente assumimos a identidade de banda, ainda não como Monstro Mau, mas como os quatro, e começamos a ensaiar, a fazer experiências juntos, a experimentar o que é que como soaria. E a química foi logo incrível desde o início. Sempre nos entendemos muito bem musicalmente e pessoalmente. E, portanto, a banda surgiu mais de uma necessidade de fazermos alguma coisa em conjunto do que propriamente de uma necessidade de fazermos uma banda, porque todos tocávamos já em várias bandas. Simplesmente achamos que teríamos que fazer alguma coisa juntos. E foi daí que surgiu o Monstro Mau. Portanto, respondendo à pergunta de quem foi o responsável, não houve responsável, foi uma corresponsabilidade a quatro. Todos sentimos essa necessidade. Começamos a ensaiar no sítio de ensaio dos Big Fat Mama, que na altura era no Porto, num armazém, eu não tenho, acho que é em Paranhos, ou uma coisa assim do género. Isto porque em Braga não havia nada para ensaiarmos, apesar de sermos todos de Braga, todos vivemos em Braga, tínhamos que ensaiar para o Porto. Pá, e aventuras desde nos roubarem o material nessa sala do Porto, o que fez com que tivéssemos que vir para Braga outra vez, porque tipo, fizemos três ensaios e fomos assaltados. E em Braga ensaiava há 10 anos e nunca tinha acontecido nada, inclusive deixávamos sala de ensaios abertos, coisas do género. Desde essas peripécias a todas as coisas que acontecem, entrevistas caricatas e tudo, há montes de coisas, é difícil estar agora aqui a especificar alguma delas. Mas há milhões de histórias engraçadas. Nesse tempo de início, como falaste agora, consegues destacar um ponto especial que definiu o vosso início, que marcou o vosso início enquanto banda, a formação do O grupo? primeiro ensaio, talvez, tenha sido o ponto mais interessante. Foi o Nico, era na altura percussionista dos Big Fat Mama, portanto, ele dava uns toques de bateria, mas não se considerava baterista. E nós tínhamos uma formação, um quinteto de jazz, onde tocávamos, onde ele era o baterista, portanto, daí surgiu alguma química e alguma ideia de pá, podias se calhar tocar bateria, etc. E o primeiro ensaio foi olha, vamos ensaiar e ver o que é que acontece. Eu tinha umas ideias de temas na gaveta e fomos pondo as ideias à prova. E o primeiro ensaio foi realmente fantástico. Foi tipo, pronto, é isto que eu quero fazer, são estes, está aqui. Todos sentimos a mesma coisa, tipo, está aqui. Foi amor à primeira vista, então, Foi entre vocês completamente. todos. Eu costumo usar essa expressão, sendo um pouco gay, porque só a Alexa que é mulher. Mas eu costumo comparar imenso a estrutura de uma banda a um casamento, com as dificuldades quadriplicadas, quintuplicadas, dependendo do número de elementos. Porque, por norma, numa relação qualquer, há que assumir defeitos, aceitar os defeitos dos outros, as complicações todas inerentes à coexistência e à coabitação. E numa banda, no nosso caso somos quatro, portanto, há que aceitar, eu tenho que aceitar três defeitos de pessoas, três irresponsabilidades, três problemas, e os outros três, a mesma coisa. Portanto, Realmente. para as coisas funcionarem bem, nós temos todos que estar muito cientes daquilo que queremos e conseguir coexistir tranquilamente e de uma forma sadia. E isso em Monstro Mau é fantástico. Também, quer dizer, a Alex é minha mulher e o Nick é meu irmão, portanto, o Tó é um grande amigo, as coisas está tudo dentro de Tornam-se mais família, somos fáceis. praticamente uma família. E esse é, se calhar, o ponto mais relevante para mim no Monstro Mau. É exatamente o facto de, para nós todos, ser um prazer enorme estarmos juntos no concerto, no jantar, na montagem, na desmontagem, na viagem. Todo o processo é muito gratificante e é aquilo que pretendemos fazer, portanto, isso para mim é o essencial, talvez daí o aspecto mais marcante tenha sido o primeiro ensaio, porque foi aí que deu o clique e que percebemos. Foi o primeiro beijo, vá lá. Se quiserem continuarmos com a analogia à relação amorosa. Exato, obrigado, Buda. António, passamos para ti, não sei se também já foste assaltado alguma vez. Não, por acaso ainda não, felizmente. Quanto aos Art League, antes da formação já o nosso vocalista, o Pedro, e o guitarrista Nuno se juntavam para compor temas, escrever letras e em outubro de 2008 falaram comigo, precisavam do baixista, queriam formar o mesmo projeto e eu, pá, posso ver o vosso som e conforme isso dou-vos uma resposta. E confesso que desde o primeiro ensaio senti ali uma grande relação com a música que partilhávamos. Uma ideia que nos juntou ainda mais foi mesmo o facto de partilharmos o gosto pelo acústico, porque eles basicamente só compunham coisas acústicas e a partir daí decidimos levar algo na onda acústica. Portanto, pode-se dizer que os princípios quanto à responsabilidade da formação da banda estão direcionados para o Pedro e para o Nuno. No entanto, a banda formou-se mesmo quando eu acabei por entrar em outubro de 2008. Mais tarde, em janeiro, admitimos uma violoncelista e há pouco tempo um baterista. A banda está agora formada, apesar de ainda estar em constante evolução. Começámos a ensaiar na garagem do vocalista. Os pais deles eram músicos, têm um grupo e dispensaram-nos algum material, apesar de ser algum do material podre que durante os concertos falhava e nós tínhamos que dar algumas pancadas nas colunas para aquilo funcionar, senão ia ser assim, bastante complicado. Basicamente é isto que posso dizer relativamente aos inícios.